ZYD 911, líder, rádio e televisão limitada, 98.3, São José do Rio Preto, São Paulo. Hoje, sabadão, dia 3 de setembro de 2016. Isso aí é demais. Fique agora com Raimundinho, na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais. Entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundinho, na Líder. Com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. 7:16, começando mais uma edição do Raimundinho, na Líder. Bom, para você pode participar sempre do Raimundinho aqui pela nossa fanpage e também pelo Instagram, sempre deixando a sua dica, o seu comentário e aproveitando para assistir os nossos vídeos ao vivo também aqui no estúdio, hein? Participe também pelo WhatsApp Líder 981362140, 981362140. Lembrando que você também pode ouvir o Raimundinho na Líder ao vivo pela internet, pelo liderfm.com.br, também pelos aplicativos da Rádio Que é Demais aqui no site. E lembrando também, para você que tem acesso aí aos podcasts, a partir de segunda-feira, todo o programa que a gente fizer aqui no Raimundinho no sábado, a partir de segunda já está disponível no podcast aí da página liderfm.com.br. E de segunda a sexta-feira você também fica por dentro das principais novidades sobre turismo, gastronomia e veículos nos boletins do Raimundinho, sempre aí por volta das... Agora tem novo horário por causa do horário político, né, Josiel? É isso aí, Hamilton. Bom dia, Hamilton. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvinte. Com a propaganda eleitoral, a propaganda política, o boletim do Raimundinho está aí entre 6:30 e 7 horas da manhã. Muito bem, sempre de segunda a sexta-feira, hein? Fica ligado então na programação 983. Michele Montemor, muito bom dia para você. Bom dia, Milton, bom dia, Josiel, bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes, mais uma vez aqui no sábado com vocês. E entre os destaques estão uma matéria sobre veículos, sobre venda de carros, que estão em baixa as vendas de carros novos. E por isso surgem novos tipos de financiamento para tentar atrair os clientes. E a Toyota anunciou recentemente o chamado Ciclo Toyota. Nós vamos falar hoje aqui sobre esse tipo de financiamento chamado de balão e como ele funciona. Muito bem. Para você que está ouvindo aí, os destaques agora de Josiel. Então, em turismo, a gente vai, você vai ficar por dentro de um turismo acessível oferecido pela cidade de Socorro, aqui no estado de São Paulo. Tem aventura para todo mundo lá. Muito bem. O que mais, Ricardo Cirilo? Bom dia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Michele. Bom dia, Josiel. Marcelo Ferre, que está lá no trampo hoje. Belo sabadão, meio com cara de chuva. Dizem que vai chover. Isso é bom, né? E a gente aqui vai ter destaques para você curtir o final de semana. Entre esses destaques, uma exposição que vai agradar os amantes do motociclismo. É isso aí, em gastronomia, vamos falar sobre os clubes de futebol que resolveram investir em suas próprias redes de restaurantes. Ah, e tem também informações sobre o primeiro Churros Festival que acontece aqui em Rio Preto. Muito bem, vamos falar sobre o que mais no programa de hoje? Bom, então tem brinde também para os ouvintes, você que está participando aí através das redes sociais, fique atento às nossas reportagens, pois iremos fazer uma pergunta e quem responder corretamente leva um boné, um bloco e um pendrive de 4 GB da Mitsubishi Motors. Muito bem. Não perca o resumo das principais notícias da semana sobre turismo, gastronomia e veículos. Ah, e nós vamos te levar para uma viagem pelo mundo com as nossas músicas de hoje. Exatamente, 7:20. Vamos começar esse programa trazendo boa música para você que está aí ligadinho, acordado, curtindo Raimundinho na Líder. 7:20, bom dia. Líder é demais. Seu lar, pa pa pa parará. que eu pense e desista, por mais que ele venha e queime a vista, calando as sombras e os sapos no seu abraço de sol. Eu não desisto em conter um terral que precede o chover, mas não vem, que não há, não há que conter um terral que precede o chover. A 10 mais ou menos o suor que escorre da sua pele tende a secar. Você desgostar do carnaval sem separatismo e sonha em dormir na geladeira. Sonha em dormir na geladeira. Geladeira, sonha em dormir na geladeira. Se inverno não tem, então espere o sol vir iluminar o seu lar. Sem separatismo e sonha em dormir na geladeira. Sonha em dormir na geladeira. Sonha em dormir na geladeira. Sonha em dormir na geladeira. Acorda, amigo, o boato era verdade. a nova ordem tomou conta da cidade. É bom pensar em dar no pé quem não se agrade. Sendo você, eu me acomodaria. Não custa nada se ajustar às condições. Estes senhores devem ter suas razões. Além do mais, eles comandam multidões. Quem para o passo de uma maioria? Progrediremos todos juntos muito em paz, sempre esperando a vez na fila dos normais. Passar no caixa, voltar sempre comprar mais. Que bom ser parte da maquinaria. Teremos muros, grades, vidros e portões, mais exigência nas especificações, mais vigilância, muito menos exceções. Que lindo acordo de cidadania. A gente brinca, a gente dança, corta e recorta, trança e retrança. A gente é pura, ponta de lança, estrondo, marcha macia. Vossa Excelência, nossas felicitações. É muito avanço, viva as instituições. Melhor ainda, com retorno de milhões. Meu Deus do céu, quem é que não queria? Só um detalhe, quase insignificante. Embora o plano seja muito edificante, tem sempre a chance de alguma estrela irritante amanhecer irradiando o dia. Sai! A gente brinca, a gente dança, corta e recorta, trança e retrança. A gente é pura ponta de lança, estrondo, marcha macia. Sete e 29, Raimundina Líder, edição do Sabadão, para você que tá ligado aqui nos 98.3. É isso aí, a gente foi dar um rolê por Recife e acabamos de ouvir o Siba, que cantou Marcha Macia. Antes dele, tivemos Mombojó com Papapá. Muito bem. Pois não, Joséu. Ah, gostei. Diga. Dessa. Como que é o nome? Papapá? Isso. Ó, Milton, você que não comprou um carro novo ainda, né? Dá um jeito aí, porque as vendas de carros novos... Dá um jeito aí, foi bom, né? É um jeito simples, né? Fácil, aí, só falta um pouquinho de força de vontade sua. É. Os carros novos registraram queda de 21,60% entre janeiro e julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, claro. E para tentar driblar as baixas na venda, as fabricantes têm recorrido a novos modelos de financiamento. Reportagem da minha amiga Michele Montemor. Vamos ouvir. Você já ouviu falar sobre financiamento balão? Ele chegou ao Brasil há pouco tempo, há cerca de 2 anos, com marcas premium como BMW, Mercedes e Audi. Com a queda nas vendas de veículos novos, esse tipo de financiamento ganhou mais espaço no mercado. Ele funciona assim. O cliente dá uma entrada de no máximo 50%. Parcela o valor em 24 ou 36 meses e paga uma parcela balão no final, entre 30 e 50% do total. As empresas sugerem que esse valor seja pago com a venda do próprio carro. A Toyota foi a última fabricante a anunciar o seu financiamento balão. Chamado de Ciclo Toyota, tem a finalidade de fidelizar o cliente. Ele é uma modalidade de financiamento feita junto ao Banco Toyota e inicialmente está disponível para o Etios e o Corolla. Quem vai explicar melhor sobre esse novo financiamento é o vice-presidente da Toyota do Brasil, Miguel Fonseca, que conversou com o Raimundin. O Ciclo Toyota é um novo processo de venda, suportado por uma ferramenta de financiamento muito flexível, que tem como objetivo ter clientes sempre satisfeitos e fiéis à marca. Então, a marca tem que fazer todo o esforço possível para satisfazer e fidelizar os seus clientes, porque o nosso grande objetivo é esse, número um, não é? E o Ciclo, na prática, é uma solução de financiamento que permite essa fidelização e essa satisfação. Consiste numa entrada reduzida, de 30% no mínimo, de parcelas muito reduzidas, que são 40% inferiores à de um financiamento tradicional, e de um valor residual, uma última parcela, que é no máximo 50% do valor do carro, mas com uma particularidade. A Toyota garante, no momento da venda do carro novo, garante 85% do valor da tabela FIP, pelo carro usado lá na frente. Então, esse 85% da FIP, ele vai quitar essa última parcela de até 50%, e a diferença entre os 85% da FIP e essa última parcela, ela servirá de entrada no Toyota seguinte, permitindo que o cliente se mantenha na marca sempre de zero e sempre com o serviço, se nós fizermos o nosso trabalho bem feito, que satisfaça o cliente e o que queira fazer estar na marca, não? Miguel, durante a sua apresentação, você falou sobre o número de clientes que usa o carro usado no momento da troca. Vocês pretendem, com o Ciclo Toyota, aumentar esse tipo de negociação, né, do uso do usado na troca? Exatamente. Nós, juntamente com o Ciclo Toyota, nós estamos trabalhando na padronização da avaliação do usado na nossa rede no Brasil. Isso faz com que esse maior rigor, transparência e padronização desse processo, ele fará também com que, no início do ciclo, nós consigamos captar, já de início, mais usado do cliente como entrada no seu novo carro da Toyota. Nós, neste momento, temos cerca de 30% de usados, nós chamamos de trade-in, não? Que são entregues na compra de um Toyota novo. Nós acreditamos que com o ciclo Toyota e essa padronização do processo do usado, isso vai crescer até 50%. A Toyota garante a recompra por, no mínimo, 85% da tabela FIP. Entre as exigências estão revisões em dia na rede de autorizadas, máximo de 15 mil quilômetros rodados por ano e uso de acessórios sempre originais. A ideia da marca é que o cliente use o residual como entrada para um próximo modelo da Toyota. Esse tipo de financiamento é mais indicado para o consumidor que tem o costume de trocar de carro a cada 2 ou 3 anos. Michele Montemor para o Raimundin na Líder. 7:35. Michele, aí tem dois fatores nessa matéria, assim, nesse tipo de financiamento, que a gente tem um fator positivo, que a pessoa sempre vai ter o quê? Um carro novo. Carro novo não dá manutenção, né? A parcela fica baixa e não tem a preocupação com essa garantia de compra, da recompra do carro pela concessionária pagando no mínimo 85% da tabela FIP, né? Tem a garantia de você não ter uma desvalorização muito grande do teu bem, tá? Isso é um fator muito importante. E você está sempre com um carro novo. O ideal nesse processo é realmente você fazer um financiamento de 24 ou 36 meses, onde o veículo não apresenta um grande custo de manutenção. Agora, o fator negativo é que se você tem esse lado positivo da recompra, o fator negativo é que você fica um pouco refém daquela marca, né? É, mas essa é a intenção da marca, né? Que é fidelizar o cliente. É, algumas até chamam isso carro novo de novo, fidelizando. Isso. Mas se, por exemplo, você compra um carro, já aconteceu comigo, já comprei um carro e não gostei, ou não me adaptei, ou tive uma outra necessidade, né? E naquela marca não é viável você comprar, você fica um pouco refém. Então, isso realmente é um problema, é o mas único a problema intenção que a da marca é fidelizar. É te prender mesmo. Mas o que eu percebo com os clientes da Toyota é que ela é uma marca que consegue fazer isso, né? É, ela consegue manter. É, e esse financiamento que a gente ouviu agora, esse ciclo Toyota, ele inicialmente vale só para o Etios e para o Corolla. É, porque assim... Só para esses dois modelos. Quando começar a chegar nos modelos um pouco maiores, que isso realmente vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora, essa baixa da venda que a gente tem no começo da reportagem, isso significa também que foi uma restrição e uma dificuldade também de crédito impostas pelas financeiras também. Sim. Não é só a retração do mercado. É, hoje é muito mais difícil a você conseguir um financiamento em função dos requisitos exigidos pelas financeiras. Exatamente, e até porque o pagamento a prazo ainda é o mais utilizado, né, pelos compradores, né, na hora de comprar um carro novo. Eu acho que quando o modelo econômico nosso tiver uma reação, a nossa economia tiver uma reação e a gente está contando com isso, porque já chegou no fundo do poço, né? A gente acredita que a facilidade de crédito vai ser maior, né? E os ouvintes vão conseguir alavancar aí a não só a indústria automobilística, como a indústria de turismo e a de comida também, porque o setor gastronômico também tem sofrido muito com a economia na situação que ela chegou. Bom, agora vamos falar sobre outra notícia muito importante. A BMW do Brasil anunciou o recall dos modelos BMW 320i, 325ci Coupé, 325i, 330ci Cabrio, 330i, 540i, M3 Coupé, M5, X5 3.0i e o X5 4.4, fabricados entre 2002 e 2006. Os proprietários deverão procurar uma concessionária para fazer a substituição do airbag do motorista. O serviço é feito gratuitamente. De acordo com a marca, existe a possibilidade desses modelos apresentarem falha de funcionamento do airbag do condutor. O tempo gasto na realização do serviço é de aproximadamente 25 minutos e o atendimento começa a partir de 14 de setembro. Você que tem essas marcas, essa marca e esses modelos, atenção, porque airbag hoje é um item de segurança, né, Michelle? Essencial, né? Essencial. Airbag, ABS. E não pode dar bobeira, não. É, mas esses carros, eles não vão estar presentes na Águas de São Pedro. Porque entre os dias 9 e 11 de setembro, em Águas de São Pedro, que fica a 300 quilômetros de Rio Preto, vai acontecer o 10º Encontro Nacional de Picapes, Truques e Carros Antigos. O já tradicional encontro faz parte do calendário oficial da cidade e atrai centenas de turistas e moradores da região. Além de colecionadores do Brasil inteiro expondo modelos antigos nacionais e importados das mais diversas marcas, o evento terá uma feira com a venda de roupas e acessórios para carros. Legal, vão comprar roupa, porque comprar os carros. É, não uma dá. Mini não saia para o meu carro, acho que caberia. Nem roupa tá dando. E continuando falando em dirigir, o Jaguar F-Pace, primeiro SUV a ser produzido em toda a história da marca britânica de veículos de luxo, já está à venda nas concessionárias Jaguar Land Rover em todas as regiões do país. O F-Pace será oferecido em três diferentes versões e valores. Prestige por R$ 309.700, o R-Sport que custa R$ 360.900 e a versão S que sai por nada mais, nada menos do que R$ 406.300. Além delas, a Jaguar também trará ao país 19 unidades da série limitada First Edition pelo preço de R$ 416.400. Gente, chora! Sim. Chora no desconto que tem. Você percebeu que, toda a versão S é mais caro, né? É. Inclusive o iPhone, igual que saiu o iPhone. O S é sempre mais caro. Tá certo. Agora, fique atento a essa notícia, porque ela pode te dar brindes aqui no programa. Até o dia 18 de setembro, o Shopping Center Iguatemi, aqui de Rio Preto, recebe uma atração que vai encantar os apaixonados por motociclismo. Trata-se de uma exposição que reúne 20 motos Harley Davidson e mais de 50 caricaturas de raleiros de Rio Preto e região, feitas pelo cartunista Leslie Júnior. A mostra é uma realização do grupo Owner HD, de São José do Rio Preto e região, formado por cerca de 350 integrantes, que são proprietários e apaixonados pelos modelos da marca Harley Davidson. O evento é feito em parceria com o Iguatemi Rio Preto. Estão expostas motos de 800 a 1.800 cilindradas, entre elas a HD Sportster 883, a Softail Fatboy, a Ultra Electra Glide Classic, a V-Rod Muscle, Softail Deluxe, Softail Heritage Classic, Night Rod Special, Softail Breakout e a HD e a Harley Davidson Sportster Iron. A visitação é aberta ao público. E você que está ouvindo Raimundinho na Líder, quer ganhar o kit da Mitsubishi Motors com boné, bloco e pendrive de 4 GB? Então se liga na pergunta. Muito o primeiro bem. Que responder pelo WhatsApp o nome de um modelo Harley Davidson ganha o kit. Muito bem, lembrando qual que é o WhatsApp é o 981362140, 981362140. Esse kit também tá postado aí no nosso Facebook, você pode responder pelo Facebook também, que é mais rápido para o pessoal poder participar, ok? Ah, interessante é que a pessoa que chega lá e conseguir pronunciar todos esses nomes da marca, ela ganha uma zerinha. Novinha. E olha que notícia legal. Legal, minha amiga Michele Montimora. A BMW abriu um centro infantil de segurança para o tráfego na China. A escolinha fica em Liaoning. É? Isso, Liaoning? Isso. Aí, Liaoning, na região nordeste do país. No local, as crianças terão aulas gratuitas de educação no trânsito em mini carros da BMW. A inauguração do centro, que aconteceu no último dia 25 de agosto, faz parte do aniversário de 100 anos da marca alemã. E para a gente fechar o bloco de notícias sobre veículos, viram ontem que a justiça suspendeu a multa para o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias? Então, esse é um fato importante, porque eu, com certeza, esses dias eu passando pela BR, o guarda ficou me olhando e eu olhando para ele. Ele me olhando, eu olhando para ele. Ele me olhando, eu olhando para ele. E eu não entendia por quê. Ele estava te paquerando. Não. Aí que eu percebi que eu estava realmente com as luzes do meu veículo apagadas. Tomara que ele não tenha notado o número da placa. Né? Então, gente, por enquanto, você continua, né? Porque isso aí só é uma suspensão. Mas aí, de repente... É temporário. A regra ainda vale. A multa está suspensa até que as rodovias estejam sinalizadas sobre a multa, né? Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. É. Mas o que... Eu sempre andei com o farol ligado nas rodovias, porque eu acho que é uma questão de segurança mesmo. E tem outra informação importante. Quem já pagou a multa, quem recebeu e já pagou, não pode pedir o ressarcimento, não tem direito a ressarcimento. Então aqueles 10 milhões que a gente falou no programa passado, já está no bolso. E se você recebeu a multa, mas ainda não pagou, I'm sorry, você vai ter que pagar. Aí, então quer dizer, isso aí só está valendo a partir de sexta-feira, de ontem, né? Isso. Então, pessoal, foi um momento de rara felicidade. Momentos especiais. Momento de rara felicidade. Bom, 15 minutos agora para as 8. A gente volta já já trazendo mais informações aqui no Raimundinho, é isso? Isso. Fica ligado aí daqui bloco, a pouquinho. Dicas de turismo. Vamos saber se alguém acertou aqui a pergunta e vai levar um kit bem bacana aqui da Mitsubishi no Raimundinho na Líder. Leva. Agora 7h46. Leva também uma camisa do Corinthians surrada, tá? Ah, tá. Só que tem que vir buscar ela hoje. Minha camisa é bonita. Tem um número 98 atrás. Tô vendo uma matéria aqui que me deixou animado. Calma, Josiel, não fica assim. É, a minha é bonito, vizinha da minha Bela Vista, faz parte dessa... Você sabia, Milton, Michele e Ricardo, vocês sabiam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência? E pensando neste público, cidades como Barcelona, Berlim, Nova York, bonito, vizinha da minha Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Lá vem. Brotas, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Maceió e Rio de Janeiro decidiram Rio de Janeiro, que é a cidade onde a sede do maior clube do Brasil, exatamente, se vocês não sabem. A minha querida Clube Rio de Regatas Janeiro, Flamengo, exatamente. Né? O maior, nosso. Maior clube brasileiro, diga-se de passagem. Eles decidiram investir no turismo acessível. E uma das cidades que é referência neste tipo de turismo fica aqui no nosso estado de São Paulo, onde fica a segunda maior torcida do Brasil, a torcida do Corinthians, a cidade de Socorro. Saiba mais na reportagem da minha sempre amiga rubro-negra Michele Montemor. Meu Deus! Você conhece Socorro? Não! A cidade faz parte do Circuito das Águas Paulista e fica na encosta da Serra da Mantiqueira, em São Paulo, a 400 quilômetros aqui de Rio Preto. Ou seja, tem muita natureza. Além de turismo de aventura, Socorro oferece também o turismo rural, de compras e religioso. Mas não é só nisso que Socorro se destaca. A cidade é referência nacional em turismo acessível. Os últimos dados do IBGE, divulgados em 2015, revelam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde considerou 4 tipos de deficiências: auditiva, visual, física e intelectual. Em Socorro, hotéis e pousadas da cidade possuem apartamentos adaptados para receber hóspedes com deficiência, habilitados e certificados pelo Inmetro, a BNT e a Beta. Além disso, oferece toda a gama de esportes de aventura para quem tem alguma deficiência. O Raimundinho conversou com Acácio Zavanella, diretor de turismo de Socorro. Ele contou pra gente como foi a estruturação do turismo acessível na cidade. É um prazer enorme estar falando com os ouvintes da Rádio Líder. Socorro se estruturou como destino de turismo acessível através de 2 programas feitos junto ao Ministério do Turismo em parceria. O programa Aventureiros Especiais, em 2005, adaptou atividades de aventura para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em 2007, veio o programa Socorro Acessível, que adaptou logradouros públicos para receber pessoas com mais diversas deficiências e lugares históricos, praças, parques, né? Foram adaptados para receber essas pessoas. Entre as mais de 20 atividades de aventura que Socorro oferece aos turistas, 10 já foram adaptadas e podem ser praticadas até mesmo por cadeirantes. Saiba quais são. As atividades que Socorro oferece são tirolesa, arvorismo, cavalgada, rafting, rapel, boia cross, trilha ecológica, além de passeios de trolley, trator, que também podem ser usufruídos por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Acácio, por que investir no turismo acessível? É importante trabalhar a inclusão em função dessa aptidão natural até que a cidade tem em acolher, né? E também porque existe uma demanda muito grande neste mercado. Hoje, só no Brasil, são cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência, passando aí para 70 milhões quando incluímos o público com mobilidade reduzida. Então, é uma demanda muito grande. E essa atenção ao turista com necessidade especial mudou o perfil da cidade? Isso mudou o turismo de socorro totalmente, né? Fez toda a diferença. Porque um lugar que tinha natureza exuberante, um povo acolhedor, de repente foi parar em várias mídias espontâneas, tornando-se conhecida nacional e internacionalmente, né? Isso atraiu muita gente e a cidade foi cada vez se estruturando melhor para receber essas pessoas. Acácio, agora dê algumas dicas para os ouvintes de lugares adaptados, que são referência de turismo acessível aí em Socorro. As referências são o CAMP e o Parque dos Sonhos, que são pioneiros e referência nacional e internacional nesse tipo de atividade. Mas tem muitas outras operadoras e parques que também disponibilizam atividades adaptadas. Quantos turistas a cidade recebe por ano? Hoje Socorro está recebendo mais de 1 milhão de turistas por ano, um crescimento assustador assim nos últimos tempos, principalmente em épocas de crise. Socorro cresceu muito, muito mesmo na questão turística, e hoje cerca de 5% desse público são pessoas com deficiência. E chega até 20% quando incluímos aí pessoas com mobilidade reduzida. Acácio, o Raimundinho na Líder agradece pela sua participação e parabeniza Socorro pelo seu turismo acessível. Tá, muito obrigado pela oportunidade. E agradeço e convido a todos para que conheçam Socorro. O site da cidade que vocês podem visitar e conhecer melhor é www.socorro.tour.br. Obrigado. E se você quiser saber mais sobre hospedagem, gastronomia e as atrações de Socorro, acesse o Raimundim. O endereço é rai-mundim.com.br. 1 minuto agora para as 8. Só para lembrar, essa semana começam os Jogos Paralímpicos, que vão do dia 7 até o dia 18 de setembro. Vamos assistir, gente. E agora vamos de música. Exatamente. Agora 8 em ponto, para você que tá ligado no Raimundina Líder, ouça aí. Líder é demais. rádio. Líder FM. Say what I go on and talk and try to get this through. Why don't we take it slow? Before the sun rises, don't wanna let you go. My body's shaking to the bones. It's better. It was before what you say. We're walking on thin ice, so we'll get to nowhere if we don't change the play of Montague's and Capulet. It's better. Na Líder, 8 horas, 8 minutos. Bom, nesse bloco a gente levou para curtir a América, o som da América Latina. Acabamos de ouvir a banda We Are The Grand, de Santiago, do Chile, com a música Save The Bullets. E antes teve a banda Los Reyes Del Falsete, com a música Mitica. Eles são de Buenos Aires, Argentina, e tem uma legião gigantesca de fãs. Agora vamos com notícias de turismo. Amsterdã acabou de inaugurar uma nova atração turística. É um balanço que te deixa 100 metros do solo e proporciona uma vista panorâmica de uma das mais charmosas cidades do mundo. Chamado de Over the Edge, o balanço hidráulico fica no topo da Adam Tower e tem espaço para 4 pessoas por vez. O edifício reúne na mesma estrutura escritórios, restaurantes, um hotel e estúdios musicais. O ingresso para a área do Adam Lookout, nos 2 últimos andares do prédio, custa 12,50 euros, enquanto a Over the Edge será grátis até o início desse mês de agora, de setembro. Depois, a experiência no balanço custará 5 euros. Bom, e termina amanhã, para quem está indo para São Paulo ainda dá tempo, quem está indo hoje também dá, a Feira Internacional do Livro, a Bienal Internacional do Livro, no pavilhão do AMB. Um evento muito gostoso que vale a pena você ir lá conferir. O evento também está reunindo editoras, livrarias, distribuidoras e oferece ao público atrações exclusivas com presença de autores nacionais e internacionais, lançamentos de livros, tardes de autógrafos, oficinas, brincadeiras e debates. A programação é multicultural e acontece em 12 espaços diferentes. Hoje, sábado, funciona até às 10 das 10 da manhã às 10 da noite, e no domingo, dia 4, último dia, irá funcionar das 10 da manhã até as 9 da noite. Os ingressos custam a partir de R$20. Para quem não foi ainda, vale a pena conferir. É uma das feiras mais esperadas, né, Michele? É, sim, é bem legal a Bienal. Vale a pena. José, você que gosta de ler? Você vai mais em Mancebo? Toma nos comentários. Você vai mais em Mancebo ou você vai, eu gosto de Bienal? E onde tem livro, eu sempre estou bem, eu procuro estar sempre presente. Eu sou um assíduo frequentador dos sebos aqui de Rio Preto. Muito bom, José. Eu descer aqui pro calçadão, se eu vou, eu sempre separo pelo menos 10, 15 reais da minha pouca grana para me passar no sebo. Inclusive, minha lista tá só aumentando. Eu preciso um pouco mais de tempo. Esse Ricardo me dá um pouco mais de tempo pra me terminar minhas leituras aí. Ah, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Eu leio. E você curte flores? Que foi iniciada a temporada de flores em Olambra. Até o dia 25 de setembro, a cidade promove a edição de número 35 da Expo Flora, a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. E, para quem não sabe, Olambra fica a 330 quilômetros aqui de Rio Preto e é o maior centro de cultivo e comercialização de flores e plantas ornamentais do Brasil. A Expo Flora é uma verdadeira feira cultural e gastronômica que atrai cerca de 300 mil visitantes de todas as partes do Brasil. Tem exposição de arranjos florais, mostra de paisagismo e jardinagem, parada das flores, chuva de pétalas, passeio turístico por Olambra, que inclui a visita a um campo de flores, tem danças típicas, shopping das flores, culinária holandesa, além de parque de diversões, minissítio e um museu. Falando de flores, um negócio bem legal para decorar. O que eu penso? As pessoas acham que decorar é muito caro, e não é. Se você for aqui no Ceasa, aqui em São José do Rio Preto, você consegue bastante vasinhos, olha, preços a R$ 2,29. É, o Ceasa é muito legal. Então as pessoas... Quarta-feira de manhã, vai lá fazer um passeio. Vale a pena. A gente vai fazer um evento hoje... E para decorar as mesas, a minha esposa, a Mônica, teve o capricho de ir lá até o Ceasa e comprou vários vasinhos de flores. Na realidade, comprou 72, né? E para decorar, né? Eu até falei, mas o evento não é para uma arrecadação, tem um propósito. Falei, mas o evento vai ficar mais bonito. Então, a mulher que tem mais esse carinho com decoração e com flores, vale a pena. E, ou seja, 72 vasinhos, gastou R$150, mas 72 dá para você fazer uma bela decoração. Às vezes a gente se depara aí com algumas decorações com coisas artificiais, vasinho com florzinha artificial tal, não, eu não acho bacana. E aproveitando aí essa oportunidade, vamos divulgar aqui que não precisa ir até a Olambra, mas indo até, sim, o Ceasa, você consegue boas opções e uma variedade de flores para você fazer a decoração da sua casa no dia a dia. A gente aqui no estúdio está precisando de uma florzinha, né? Exatamente. Então, o lance de Olambra é mais turístico mesmo, né? Porque lá você tem até a culinária holandesa, né? Que não é tão conhecida aqui no Brasil, né? Então é uma oportunidade de fazer um passeio legal. Falar em passear, vamos visitar novamente o Rio de Janeiro, aquela cidade. Em novembro, o Rio de Janeiro vai ganhar mais uma atração turística, um aquário marinho. Batizado de O Aquário, o local será o maior da América do Sul, com 26 mil metros quadrados de área construída e 4 milhões e meio de litros de água. E os animais já começam a chegar. Serão cerca de 8 mil bichos de 350 espécies diferentes em exposição. Além do tanque principal, a atração contará ainda com outros espaços menores dedicados a experiências interativas. Os visitantes poderão tocar uma arraia e um tubarão e ainda mergulhar neste grande tanque. E as crianças vão poder dormir no local. O Manuel não posso levar lá não, porque ele vai... matar esse tubarão aqui, amarrar essa raia, Nossa. Que brincadeira, brincadeira. O meu rei não é tudo isso, não. E já que a gente está falando sobre o Rio de Janeiro, o destino, o Rio foi eleito o melhor destino de praia para a comunidade LGBT. A pesquisa foi feita no mês de agosto, durante a G-Network 360, a maior feira de marketing e promoção do segmento. Ela aconteceu na Argentina e teve como foco as cidades preferidas da América Latina. Buenos Aires foi escolhida por 63% dos representantes como destino preferido do público LGBT na América Latina. Em seguida, estão Rio de Janeiro, São Paulo e Cidade do México, que empatou com Montevidéu em quarto lugar. A capital argentina também conquistou o primeiro lugar como cidade mais amigável para a comunidade LGBT, batendo São Paulo. Graças a Deus. Ah, inclusive, Rio de Janeiro já tem a praia agora, né? Já tinha a rua mais famosa desse público LGBT, que é a Charme de Amoedo. E agora, né? Tem a praia, né? O destino de praia, né? Bacana, Rio de Janeiro, vocês merecem. Olha, eu adoro a Argentina e parabéns a Buenos Aires. 8h17, lembrando que daqui a pouquinho a gente tem mais informações aqui, vamos falar sobre gastronomia e pra você que tá aí ligado, vamos falar qual foi o ganhador aí, ou ganhadora da promoção, certo? É isso aí, fique ligado. 8h17, lembrando aí pra você que está ouvindo a programação 983, você está no Raimundinho na Líder. Líder FM. 8h21, estamos de volta, Raimundinho na Líder. Os clubes de futebol do Brasil agora resolveram investir na gastronomia, é isso mesmo, gente. Com a chegada das arenas aí, Grêmio e Palmeiras foram os primeiros, mas os outros 5 times vão abrir suas redes de restaurantes. Confira a reportagem da Michele Monte. Alguns clubes de futebol do Brasil resolveram apostar agora no ramo gastronômico. Vasco, Santos, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro e Bahia já têm seus restaurantes ou pensam em abrir uma unidade em breve. São 7 clubes brasileiros que têm parceria com a Sport Food, empresa que detém os direitos de redes de alimentação oficiais dos clubes de futebol. Em outubro, a empresa irá inaugurar a rede oficial do Palmeiras com o restaurante Cantina Palestra em São Paulo, onde serão servidos pratos tradicionais da culinária italiana. O Fernando Ferreira, sócio-diretor da Sport Food, contou pra gente como vai funcionar a rede de restaurantes do Palmeiras. A Cantina Palestra é da Casa do Eletricista, esse ponto que vai inaugurar no início de outubro, ele será o primeiro de uma rede, né? Da rede de restaurantes oficiais do Palmeiras. Então, no horizonte de 5 anos, existe a previsão de abertura de 60 pontos no Brasil inteiro, e aí a gente vai ter operações desde o restaurante da Casa do Eletricista, que é um restaurante grande, né, com um espaço físico bastante significativo, mas também nós vamos ter operações de containers em food parks, nós vamos ter food trucks, como eu já disse, nós vamos ter um food truck na própria Cantina Palestra, no mesmo local, ao lado, em frente a Francisco Matarazzo, nós vamos ter esse food truck lá. E a expansão vai se dar dessa forma, em lojas de rua, lojas de shopping, food parks e através de food trucks. E não só em São Paulo, né, mas também em São Paulo capital, mas também no interior. E em locais onde a torcida do Palmeiras é significativo, quer dizer, praticamente o Brasil inteiro, né? Então, existem algumas regiões que são preferenciais, o norte, o interior de São Paulo inteiro, o norte do Paraná, onde tem uma presença grande de torcedores do Palmeiras, estados do Nordeste, do Norte, o Centro-Oeste, o Distrito Federal. Então, existe uma projeção de abertura de lojas contínua a partir dessa primeira operação. Tanto o food truck quanto a opção de containers em food park já vão abrir também nos próximos meses. Fernando, quais clubes do Brasil já têm restaurantes ou pensam em abrir um? A Sport Food tem parceria com 7 clubes de futebol. Tá? Nós iniciamos ainda em 2014 com o Grêmio Porto Alegrense. Lá a gente abriu a Hamburgueria 1903, que hoje já está indo para a quinta loja em operação. Tá? Essa foi a primeira. A partir da operação do Grêmio, a segunda operação da Sport Food é a Cantina Palestra do Palmeiras. Né? E os outros clubes que vêm na sequência são os outros 5 clubes com quem a gente tem contrato fechado e está em fase de abertura de novas lojas, são o Bahia, o Cruzeiro, o Vasco, o Santos e o Corinthians. Então esses totalizam os 7 clubes que a Sport Food está abrindo redes no momento. Agora, fale um pouco mais sobre a Cantina Palestra. Bom, a cantina ela vai ser um local de uma verdadeira experiência para os torcedores do Palmeiras, né? Porque além da cantina, a gente vai ter um food truck, que vai ficar na frente da cantina em si, na Avenida Francisco Matarazzo, que vai atender também, tanto em dias normais como em dias de jogos, né? A torcida do Palmeiras. E a cantina vem com uma história, né? Quer dizer, ela vai ser um ambiente para encontro dos torcedores do Palmeiras, não só para o dia a dia em si, né? Como também para principalmente dias de jogos, né? Quer dizer, a loja vai estar preparada para atender os torcedores do Palmeiras. E aí a gente vai ter vários ambientes, né? Embaixo, obviamente, é um ambiente mais descontraído, como mais cara de bar em si. Em cima, a gente vai ter um ambiente mais com cara de restaurante, né? A gente vai ter um deck externo e toda aquela área em volta da Cantina Palestra, que também faz parte desse complexo da Casa das Caldeiras, é uma área de 4 mil metros com um jardim muito bonito e que vai estar à disposição dos torcedores para poder levar família, mesmo pessoal que queira almoçar ou jantar. Vai ser um lugar bastante agradável e com bastante opção de experiência como um todo. O que a gente quer fazer é que o torcedor do Palmeiras vá à Cantina Palestra e sinta o espírito e a alma palestrina presente no ambiente. E para você que é palmeirense, o Fernando Ferreira faz um convite. Bom, eu queria deixar um convite especial para a torcida do Palmeiras, porque nós estamos com a Cantina Palestra fazendo a primeira rede de restaurantes oficial de um clube de futebol no mundo. Tá? Não existem casos semelhantes de restaurantes. A própria Sport Food criou a hamburgueria do Grêmio com uma lanchonete. Essa é a primeira rede de restaurantes de um clube de futebol no mundo e ela pertence à Sociedade Esportiva Palmeiras. Quer saber mais? Acesse o raimundin.com.br. Muito bem, 8h28, lembrando aí que o estádio do Palmeiras, né, o Allianz Parque, tem então o seu restaurante, né, Michele? Mas não tem mundial. Mas não tem mundial. Já foi lá, Hamilton, no restaurante do Palmeiras? Você... Não, carne de porco eu tenho aqui, pede. Tem um cara ali que faz uma pururuca. É, você sabe porque eles não têm ainda a sala de troféus, a nova, né? Ah. Porque normalmente para ter a sala de troféu tem que ter a taça mundial. Nossa, né? Não tem. Ó, se você quiser saber mais sobre os restaurantes dos clubes, acessa lá o nosso site, raimundin.com.br. E só para lembrar, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco vão abrir os seus restaurantes, hamburguerias e no e total, tal. Por enquanto, então, 7 clubes, né? Sete clubes. Restaurantes esses tipicamente frequentados por torcedores do clube. Então, sim, você que tem que torce para uma gremiação diferente, não vai me inventar de ir com uma camisa da gremiação. Pelo amor de Deus. Num restaurante da gremiação contrária. Por favor, porque você sabe que o pessoal é muito solista, muito amigo. É. Agora a música vai pro Marcelo Ferri, viu, que tá longe do programa. Se Marcelo, ele fica longe, mas ele pede para colocar aqui o ídolo dele. Fica interferindo na pauta, né? É, pelo amor de Deus, Marcelo. 8h29 agora. Líder é demais. One, two. Know what you are. You are what you is. You is what you am. Hey cow, don't be ham. You ain't what you're not. So see what you got. chitlins. Politicians by cafe. He thinks that he's got the whole thing down. From the Nivea lotion to the royal crown. Do you know what you are? You are what you is. You is what you am. Lay down on the camp. You ain't what you're not. So see what you got. You are what you is. And that's all it is. A foolish young man of the legal persuasion devoted his life to become a Caucasian. He stopped eating pork. He stopped eating greens. He played his dashiki or some John Ashkins. He learned to play golf and he got a good score. Now he says to himself, I ain't no more. But do you know what you are? You are what you is. You is what you am. Hey cow, don't be damn. You ain't what you got. So see what you got. You are what you is. And that's all it is. What is what? And why is this appropriate? If you don't like what you have got, drop it in the dirt and let it rot. Someone else will surely come and pick it up, 'cause he wants some. And when one day you wander home, you use the bus and what you do, scratch your head and look around, for what you lost will not be found. Do you know what you are? You are what you is. You is what you am. Hey cow, don't make fam. You ain't what you're not. So see what you got. You are what you is. And that's all it is. You are what you is. Ah, that's all it is. You are what you is. Ah, that's all it is. You are what you is. That's all it is. You are what you is. And that's all it is. Rio Preto já escolheu. Líder. Líder. Líder. É demais. Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too, and if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, and you're gonna regret, 'cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, 'cause hell's broke loose in Georgia, and the devil deals in cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Opened up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. the devil finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny does your dog back, no child, no. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best there's ever been. He played, fire on the mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. The chicken in the bread pan, I'm picking out dough. Granny, we don't fight, no child, no. Na Líder 837, Charlie Daniels Band, na programação 983. Antes, rolamos o som preferido de... aliás, o cantor preferido de Marcelo, que é o Frank Zappas, na programação 983. Marcelão tá longe, mas tá sempre participando com a gente. Logo, logo tá de volta por aqui, não é isso, Michele? É isso aí. E pra você que é fã de cerveja, segue uma dica bem legal. A pequena cidade de Zalek, no norte da Eslovênia, vai construir a primeira fonte pública de cerveja do mundo. Meu Deus do céu! O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e vai custar cerca de 350 mil euros, pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais. Metade do valor vai ser pago pela prefeitura e o restante virá de doações. Mas quem quiser beber a cerveja direto da fonte terá que pagar 6 euros, cerca de R$ 22,00. O valor inclui uma caneca comemorativa com a qual o visitante pode se servir até 3 vezes. Infelizmente, a primeira fonte de cerveja do mundo ainda não tem data prevista para funcionar, para começar a funcionar. Mas podia ser ali igual em Ibirá, você chega com a garrafa. É verdade, né? Levar um galão de 10 litros. Para garantir o churrasco do fim de semana. E no próximo bloco, o que, que vai ter, Josiel? Quem aqui sabe qual que era o doce preferido do Chaves? Não sabe, ninguém sabe. Muito mas vocês fácil. Vão ficar sabendo. Exatamente. No próximo Eu vou falar porque a gente vai falar do festival já já, né? Agora 8:38. Vamos de volta, 8:43. Então, a pergunta que ficou durante o intervalo é se vocês sabiam qual era o doce preferido do Chaves. Alguém? Alguém? Hã? Um churros. Então, o famoso personagem da TV iria ficar louco aqui em Rio Preto na próxima semana, claro. Então, saiba por quê na reportagem da minha amiga Michele Montemora. Quer saber por que o Chaves ficaria doidinho aqui em Rio Preto entre os dias 9 e 11 de setembro, no próximo final de semana? É que nessa data rola o primeiro Churros Festival aqui na cidade. O evento vai ser lá no estacionamento do Plaza Avenida Shopping, do meio-dia às 10 da noite. A entrada vai ser gratuita. Mas quem vai contar mais pra gente é o Rafael Galoro, um dos organizadores. O público vai encontrar uma grande variedade de churros. Além dos churros tradicionais, super incrementados com Kit Kat, confeitos e uma série de coisas, teremos os churros espanhóis, churros assados para os mais saudáveis, sanduíche de churros com sorvete, uma variedade muito grande de churros, churros salgados, churros de hot dog, churros de whisky, uma grande variedade de churros. Rafael, agora conta aí quais são os mais inusitados e imperdíveis. Dentre as guloseimas aí mais inusitadas, o imperdível é o sanduíche de churros. É uma camada, é como se fosse um pão, né, entre aspas aí, ele é de churros, ele é recheado com sorvete. Então é o sanduíche de churros com sorvete no meio. É muito legal e é bom o pessoal ficar atento. Pela dificuldade da produção, ele vai ter um número limitado por dia, né? Então tem que correr aí mais cedo para garantir o seu sanduíche de churros. Esse é o imperdível. Nossa, interessante esses churros, hein? Mas me fala sobre os preços. Com relação a valores, eles variam de 8 até 18 reais. Mas não vai ter só churros, né? Além dos churros, o evento conta também com food trucks que vão servir opções salgadas para quem quiser ir direto na hora do almoço ou na janta e antes dos churros já começar com uma opção salgada. Então vamos ter food trucks de hambúrgueres artesanais, vamos ter food truck de crepe, servindo porções, espetinhos, vai ter bastante opção salgada também no evento, além do chopp artesanal. E vocês já têm uma data para o próximo festival? E já temos ideia de alguns outros festivais aí temáticos, mas ainda é segredo, não podemos revelar aí o tema nem a data. Mas o pessoal de Rio Preto pode se preparar que vai vir muita coisa boa por aí. Valeu, Rafael! O Raimundinho na Líder agradece pelas informações e semana que vem estaremos lá no evento comendo churros. Fazer um convite para todos os ouvintes da Líder FM. Não deixem de vir no festival. São 3 dias apenas. É um festival que promete, assim, vai ser sucesso. Muita coisa boa, muita coisa diferente para aguçar o paladar do pessoal. Para saber mais, você já sabe. Acesse o www.raimundin.com.br. 8h46. E o churros é um doce, né? Isso. É de gosto tão... grande das pessoas, que hoje já tem até as franquias de mini churros. É verdade. Né, se espalhando aí pelo ama, país. Tem ama. Tudo. Hoje tem tudo, né? Sanduíche de churros, bolo de churros, churros com bacon, churros com uísque. Esses eu nunca comi. Não é muito legal. Eu acho que é uma coisa que... É tipicamente brasileiro isso, Michele? Eu perdi. Preciso pesquisar, Ricardo, a origem dos churros. Né? Mas eu acredito que não, né? Porque... Tem cara de francês, não tem? Será que é mexicano? É, eu acho que é mexicano. Enquanto a gente algum ouvinte sabe qual é a origem vou do fazer churros? Vou fazer aqui um desafio. O ouvinte que ligar aqui e falar a origem, ou nas redes sociais, a origem dos churros, vai ganhar um ingresso para curtir Nando Reis e Paralamas. Meu Deus, muito corre, bem. Gente, corre. Só você responder. Aí. Manda aí pelo WhatsApp até o final aqui do Raimundinho na Líder. Anota aí para você. 981362140. Onde vem o churros? País de origem do churros. É, exatamente. Vamos lá. Continuando aqui, Michele, é contigo. Hoje tem uma... Vamos falar sobre uma programação que acontece hoje em Rio Preto. Nesse sábado tem show de Guilherme Arantes. Ele traz o seu especial 40 anos para o jantar beneficente em prol da ARPROM, que é a Associação Rio Pretense de Promoção do Menor, e do Instituto Educacional Francisco de Assis. O jantar show acontece a partir das 9 da noite no Harmonia Tênis Clube. Os ingressos custam R$100. Você que está nos ouvindo aí, está disposto a pagar mais caro para comer alimentos saudáveis? Uma pesquisa feita pela Euromonitor mostra que 83% dos brasileiros acreditam que vale a pena gastar mais para comer alimentos mais saudáveis. E os homens, cerca de 73%, costumam comprar produtos com benefício funcional em comparação com 68% das mulheres. No entanto, 44% afirmaram que possuem dificuldades em comer de forma saudável por conta da correria diária. A pesquisa também revelou que 30% dos brasileiros consumiriam mais alimentos saudáveis se tivessem uma maior gama de opções práticas, como, por exemplo, pratos prontos, congelados e alimentos pré-cozidos. O levantamento contou com a participação de 1.500 pessoas com mais de 16 anos, das 5 regiões do país e de todos os grupos socioeconômicos. Bom, e aí, nas alturas, a Latam, uma linha aérea oficial, é a linha aérea oficial da 9ª edição da Feira Gastronômica Mistura, que acontece neste mês em Lima, no Peru. Esta está com uma novidade que de dar água na boca. A partir de setembro, a companhia oferece um novo cardápio gastronômico e uma carta de vinhos especiais aos passageiros nas classes Premium Business e Premium Economy em rotas internacionais. A proposta, de acordo com a Latam, é levar a cultura gastronômica latina para o mundo. As classes Premium Economy e Premium Business, a nova carta de vinhos inclui tanto os mais famosos quanto os menos conhecidos. São vinhos de Uco e Salta, na Argentina, até Conchagua e Limari, no Chile. Os voos saindo de São Paulo terão do cardápio, entre outras coisas, uma seleção especial de queijos, salmão marinado, cupim braseado com molho de tomate e salada de camarões marinados com palmito grelhado. Para a sobremesa, anel de abacaxi recheado com beijinho de maracujá e pistache torrado, frutas de estação e até sorvete Häagen-Dazs. Já pensou viajar desse jeito? Com esse menu? O avião vai ter que fazer um balanceamento melhor da carga, né? Porque o cara vai chegar mais gordinho também, né? E vai balançar também. Se o cara achar, depois de tudo isso que ele comeu e bebeu, que o avião está com... Está em turbulência? Não. Na realidade é o cérebro dele que está em turbulência de tanto vinho que ele tomou. E a Nintendo, gigante dos videogames, está ampliando seus negócios. Ela inaugurou o Kirby Café em Osaka e em Tóquio, no Japão. A comida e a decoração do Kirby são inteiramente temáticas. Sopas, drinks, pratos e sobremesas remetem a personagens e itens dos jogos da marca. A trilha sonora foi feita sob medida para deixar o lugar mais divertido e lúdico. O Kirby Café possui uma loja onde os fãs podem comprar acessórios exclusivos, como capas, almofadas, bolsas e canecas da marca. Infelizmente, não há nenhuma previsão de uma unidade do Kirby Café fora do Japão. O chefe Jefferson Rueda, caipira de São José do Rio Preto, aqui o nosso... Nossa Senhora. Voltando. O chefe Jefferson Rueda, caipira de São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, lançou junto com Maurício de Souza durante a Bienal do Livro, que termina nesse domingo, que até o Ricardo já leu uma nota aqui sobre esse evento, um livro de receitas do Chico Bento. A publicação A Cozinha Caipira do Chico Bento inclui fotos dos pratos e desenhos como num gibi, mostrando as influências da roça na mesa de Chico Bento. Lá estão, por exemplo, o macarrão com molho de moela, a farofa de formiga içá, a paçoca de carne seca e o lambari empanado com fubá de milho. E para elaborar as receitas, Rueda usou o próprio repertório do tempo vivido na roça, além de pesquisa nos gibis de Chico e no tipo de comida que se come pelo interior. Bom, a gente vai de música e na volta a gente vai falar o ganhador aí dos prêmios da Líder FM do Raimundinho de hoje. 7 para as 9. Líder é demais. Líder. Música. Las calles y azul armado esperando a que estalle. Oh, oh, todo está en juego, todo está en juego. Si te ahogan, es la hora de recuperar la voz. Hey, hey, yeah. Tiene silencio, no hay esencia. Cuando se acaba la paciencia, y será que ya se dictó la sentencia. Oh, oh, oh. El regidor vestido de poder, el telón ha caído, cambia vuestro papel. La noche y el bolsillo bajo cero están durmiendo con máquinas que dinero dan. ¡Qué ironía! Ellos se quedaron en su hogar. Miles de voces en las calles y a pueblo armado esperando a que estalle. El mundo es un escenario y el mundo quien cuelgue la soga. Agora para as 9, o som de Los Brodes na programação 983, fechando aqui mais uma edição do Raimundinho na Líder. Antes, porém, entretanto, contudo, o pessoal que participou por aqui, tínhamos uma pergunta sobre o churros, a origem do churros, para você que participou e mandou pelo WhatsApp. Tivemos então dois ganhadores, vai um ingresso do Nando Reis e Paralamas para cada um deles, tá? O ingresso, não o par. Quem vai levar um ingresso é o Carlos Renato, que respondeu pelo WhatsApp, e o outro também respondendo pelo WhatsApp é o Marcelo Bortolotti, beleza? Marcelo Bortolotti e Carlos Renato faturando então o ingresso cada um para o show de Nando Reis e Paralamas, dia 23 de setembro, no Recinto de Exposições aqui em Rio Preto. No promoção, Desafio Raimundinho. No Desafio Churros Raimundinho. Promoção exclusiva aqui dos 98.3. E durante o programa nós tínhamos uma pergunta aí para você poder faturar um kit bem bacana da Mitsubishi aqui. Qual era a pergunta, Michele? A gente pediu para o ouvinte falar um modelo Harley Davidson que a gente citou durante a nossa reportagem aqui. Muito bem, e o que respondeu certo aqui, já primeiro, mandou para a, né, gente, primeiro que respondeu, na verdade, é o Rogério Ferreira Nadruz. Rogério Ferreira Nadruz, também 5 dias úteis a partir de segunda-feira, Tiradentes, R$22,99, esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista, entre as 9 da manhã e as 5:30 da tarde, trazendo um documento com foto, ok? Parabéns para todo mundo que faturou, e muito obrigado a todo mundo que está participando aí sempre das promoções aqui do Raimundinho na Líder. É isso aí. E o programa está chegando ao fim. Pois é. E eu gostaria de agradecer ao Ricardo, ao Josiel, ao Hamilton, ao Marcelo, que mesmo longe está perto do meu coração. Nossa! E agradecer, nossa, sempre aos ouvintes que participam do programa, que mandam sugestões de música, elogios, críticas. Continuem com a gente aí todo sábado das 7 às 9 aqui na Líder FM. E até o próximo sábado. Muito bem, Josiel, muito e obrigado. A participação cresce a cada dia, hein? O WhatsApp, graças a Deus. Tem feito um barulhinho numa sequência quase que assustadora aqui. É, muito obrigado, Hamilton. Obrigado, Michele. Um abraço pro meu amigo Marcelo Ferri, meu amigo Ricardo Cirilo, nosso diretor e amigo, participante aqui, agradeço muito ele, tá? Apesar de ser santista. É, muito obrigado ao ouvinte e só além do Raimundina Líder, que agora tá entre 6h30 e 7 da manhã devido ao horário eleitoral, a gente tem na segunda-feira a última sabatina com os 6 candidatos a prefeito. Segunda-feira é o Orlando Bolsoni. Já tivemos os outros 5 durante a semana, então fica na audiência na segunda-feira a partir das 6h30 da manhã e às 7h10 começa a sabatina com meu amigo Rafael Ferrari e a Jaqueline Barros e com na retaguarda eu e a Luna Kifuri sob a direção de Ricardo Cirilo. Muito bom dia, obrigado. Para quem quiser acompanhar também no Facebook. Quem quiser, bem lembrado, a gente faz a transmissão da sabatina pelo Facebook do Líder Notícias. Então é a transmissão, além dos 98,3 e o www.liderfm.com.br, tem no Facebook da Líder a transmissão ao vivo da sabatina. E segunda-feira é Orlando Bolsoni. E lembrando para os ouvintes do Raimundinho, tem debate com a parceria Líder OAB na próxima semana, Josiel? Exatamente, dia 6, véspera de feriado, debate OAB Líder FM a partir das 8 horas da noite, aqui nos 98. Porque me parece, lá o auditório é pequeno, então a presença lá é meio limitada, mais para os profissionais de advocacia. Mas você pode acompanhar aqui pelos 98,3 e pela internet. A gente vai estar transmitindo ao vivo o debate OAB Líder FM. Transmissão ao vivo a partir das 8 da noite na programação Líder, vai ser às 8h15. O debate, fica ligado, não é isso? É, exatamente. A gente fala 8 horas para a pessoa já... É, só já sintonizar isso. Bom, Ricardo Cirilo, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos pela participação. Pedir pro pessoal aproveitar a semana que não tem nenhum festival sertanejo na região, né? E vão curtir os bares da cidade, os restaurantes da cidade, as bibliotecas, né? Os cafés. Vamos fazer um pouco do nosso comércio girar e não deixar a renda ir embora e deixar aqui na nossa cidade, que em tempos difíceis de economia, o comerciante agradece. Exatamente. Se você perdeu o Raimundinho de hoje, a partir de segunda-feira já está no podcast, você acessando liderfm.com.br. Galera, tá indo embora aqui, mas a gente continua ao vivo até 1 da tarde na programação Líder desse sabadão, 9h04 agora. Você se divertiu com Raimundinho na Líder. Sábado que vem, mais um encontro marcado a partir das 7 da manhã e em nosso boletim dentro do Líder Notícias de segunda a sexta-feira.